on the ground. Don't hide it now. deixar pra lá. Fogo ele te puxa, a ombra de jaguar. Fogo ele te puxa, pra te deixar pra lá. Te deixar pra lá. Oi, banho de bucha, a ombra de jaguar. Oi, banho de bucha, pra te deixar pra lá. Oi, banho de bucha, a ombra de jaguar. Oi, banho de bucha, pra te deixar pra lá. E a vizinhança inteira ficou a estranhar. Da água que eu gastei pra te enxaguar. We'll be right back.